Namastê, irmãos, irmãs, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade que vocês acessam em www.levir.com.br. Está se iniciando mais um capítulo, mais um programa da série Lux Esotérica, aqui na Esotérica FM. Programa que traz para vocês, amigos e amigas ouvintes, os estudos comentados de textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e também aspectos da espiritualidade humana. E aqui quem está falando, amigos e amigas, é Osmar de Carvalho, com muita satisfação, recontinuando aqui os nossos trabalhos após este feriado prolongado do dia de finados. E vamos, como sempre, iniciar aqui o nosso trabalho mencionando, pronunciando o mantra da vida una para conectar esse nosso trabalho com os mestres, com a energia dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Então vamos relaxar e tranquilizar o nosso corpo material. Vamos procurar apaziguar as nossas emoções, respirando lenta e profundamente. Vamos cerrar os nossos olhos e procurar visualizar com o poder da nossa mente, no centro dos nossos corações, a nossa chispa divina, o princípio espiritual que pulsa juntamente com o nosso coração, enviando vida e luz a todos os pontos do nosso corpo. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, e ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, ouvintes sintonizados aqui na Esotérica FM. Uma vez mais, uma boa noite. Saudações a todos aqueles que estão sintonizados aqui conosco, retornando depois desse feriado prolongado que realmente foi memorável. Estivemos lá no sábado, no domingo e na segunda-feira na Fundação Centro Teosófico Raja, em Tapicerica da Serra, conduzindo, juntamente com amigos da Igreja Católica Liberal, o seminário A Gnose Cristã, tratando de aspectos de estudos do cristianismo esotérico. E realmente foram dias muitíssimo aprazíveis, com uma intensa espiritualidade. Celebramos algumas missas. Eu tive a oportunidade de celebrar duas missas, inclusive a de ontem, que foi uma missa de Requiem em memória, em lembrança a todos aqueles nossos amigos, parentes, conhecidos ou desconhecidos que são homenageados no dia de finados, que é feriado nacional. Mas com certeza reinou neste seminário um profundo e intenso sentimento de fraternidade, de partilha de conhecimentos, e eu creio que Para todos aqueles que participaram, foi um momento de transcender, um momento de aprender novos conhecimentos, fazer novas amizades e também aprofundar o nosso conhecimento sobre o cristianismo esotérico. Encontramos lá, inclusive, alguns ouvintes aqui do nosso programa. Um grande abraço a todos eles, em especial a nossa ouvinte Ivani, de Sorocaba. Um grande abraço para você, Ivani, aí em Sorocaba. Foi um prazer conhecê-la pessoalmente, já que nós consideramos que esse é apenas um detalhe, porque nós já nos sentimos unidos em vibração com todos vocês, meus amigos e amigas, que são nossos ouvintes e já são ou não associados da Loja Esotérica Virtual. Mas a nossa egrégora é muito poderosa, uma egrégora que se expande pelo plano mental, e nós nos ligamos por esse objetivo de estudarmos aqui nesse programa textos clássicos do esoterismo, textos que nós comentamos e que nós sabemos poderão fazer parte do seu conjunto de informações, da sua colcha de retalhos, de conceitos, de ideias com os quais vocês irão tecer, meus amigos e minhas amigas, a sua filosofia, o seu caminho de salvação, o seu caminho de ascensão até uma vida mais espiritualizada. Então sabemos que nós estamos aqui fazendo aquele trabalho, né, de passarinho levando uma pedrinha de cada vez, mas devagar se vai ao longe, meus amigos. Então agradeço muitíssimo a audiência de vocês que nos acompanham ao vivo e também aqueles que nos acompanham nas gravações aqui do programa. Estão gravados na internet, estão aqui no site da Rádio Esotérica Virtual e também no site da Loja Esotérica Virtual, lá na seção de áudio. E também relembrando a vocês, ouvintes, que estão gostando do nosso programa e que sentem que vocês precisam também participar aqui conosco para nos auxiliar a manter todo esse trabalho da Loja Esotérica, o trabalho aqui da Rádio Esotérica FM, e agora o programa Lux Esotérica estará aqui com vocês enquanto for possível nós estarmos no ar. Com o apoio de vocês, estaremos aqui emitindo muita paz, muita luz, muita sabedoria, trazendo para vocês, amigos, aquilo que vocês estão procurando. E nesses dias nós temos estudado o livro O Caibalion, né, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, e chegamos no dia de hoje para falar do 10º capítulo desse livro, que trata do princípio da polaridade, meus amigos. E aqui há uma frase de sabedoria do Caibalion que precede o texto do livro, que diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Assim nos ensina o Caibalion. E prossegue o texto do Caibalion comentando o princípio da polaridade. O quarto grande princípio hermético, o princípio de polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos que ainda deixaram perplexa a mente dos homens são explicados pelo conhecimento desse princípio. O homem também reconheceu muitas coisas semelhantes a esse princípio e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Todas as verdades são meio falsas. Há dois lados em tudo. Todo verso tem o seu reverso. E continua com o etc. Os ensinos herméticos são, com efeito, relativo a esse tópico, que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus. Eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade. Os instrutores dizem que os exemplos desse princípio podem ser dados a qualquer pessoa e por meio de uma examinação da natureza real das coisas. Eles conhecem porque afirmam que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração. Eles afirmam que o todo e o muito são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente questão de grau da manifestação mental. Assim, a lei e as leis são os dois polos da mesma coisa. Do mesmo modo, o princípio e os princípios, a mente finita e a mente infinita. Assim, meus amigos e amigas ouvintes, nós estamos lendo para vocês aqui com respeito ao princípio da polaridade. E esse é um tópico muitíssimo importante na nossa caminhada, meus amigos. Porque durante muitas e muitas existências, com certeza nós ficamos, por assim dizer, presos nesse jogo, nesse vai e vem, nesse vai e volta, que são justamente as polaridades, né? Durante muitas existências, nós podemos ter nos preocupado com o que é belo e o que é feio, com o que é alto ou com o que é baixo, se nós fôssemos belos ou nem tão belos assim. Principalmente nós estivemos preocupados com o que é bom e o que é ruim, com o que é verdadeiro e o que é falso. Então nós devemos ter vivido muitas e muitas existências, meus amigos, presos justamente nesse jogo. Porque também, como nós já estudamos, os polos, né, os extremos da polaridade também se acham e também se tocam. Então, que quando nós estamos justamente atingindo o topo de uma extremidade, nós também estamos provocando o surgimento de uma potência do mesmo tamanho, da mesma intensidade, mas do outro lado. Da mesma forma como o princípio da ação e reação, né, que foi muito bem descrito, né, por o Sir Isaac Newton, quando ele formulou de que a toda força, né, na verdade, ocorre uma reação, né, de sentido inverso, mas com a mesma intensidade. Ou seja, todo movimento, toda aplicação de força implica também num efeito, numa reação, né, toda ação implica uma reação da mesma intensidade, mas no sentido oposto. E no plano puramente material, é isso que faz com que nós possamos nos movimentar, que os nossos carros andem, que os nossos aviões voem, que os nossos foguetes, por incrível que pareça, eles jogam, né, todo o seu propelente numa direção, e a lei, né, da polaridade, a lei da ação e reação, um empurra para o outro lado, e nós vemos que um foguete pode chegar, no caso de se colocar satélites em órbita, ele chega à velocidade de 8 km em um único segundo, meus amigos e minhas amigas, e chega para sair fora da atmosfera terrestre e da ação gravitacional do planeta. Um foguete espacial chega a atingir mais de 11 km por segundo de velocidade, Velocidade essa que é suficiente para fazer qualquer espaçonave ou qualquer objeto ele escape dessa distorção do espaço-tempo que nós chamamos de gravidade, né? Porque a gravidade hoje deve ser entendida não só como a física newtoniana descrevia, como uma atração, mas também temos hoje a ideia da física relativística, né? Depois do advento da teoria da relatividade de Einstein, sabemos também que esse comportamento de atração, na verdade, é uma distorção que existe no espaço-tempo, que faz com que o espaço se deforme com a presença da massa, e daí que realmente essa curvatura é que dá, inclusive, a uniformidade dessa energia gravitacional que nós conhecemos hoje em dia. E dessa lei da gravitação que tanto nos é importante. Mas nas nossas vidas, a polaridade ela é importante, meus amigos, porque nós vamos ter que aprender a encontrar exatamente uma maneira de neutralizar esse pêndulo de opostos. Porque realmente a coisa que mais prejudica a nossa evolução é quando numa vida nós achamos que estamos fazendo uma coisa certa, estamos colocando energia numa certa direção, e pela própria existência da polaridade nós criamos monstros, nós criamos energias negativas, né? Mesmo querendo fazer coisas positivas, nós também geramos, através da polaridade, possibilidades negativas, criamos terreno, criamos espaço para que coisas negativas também aconteçam. É como aquela situação do professor de tênis, né, que passa horas e horas ensinando o seu pupilo a segurar a raquete, a golpear a bola, a aplicar efeito para ganhar as partidas de tênis, mas aí o pupilo chega e pega esta raquete de tênis e, num arrobo de ignorância, acaba dando essa raquete de tênis na cabeça de alguém, praticando um ato de violência com aquela raquete, né? Pelo exercício do seu próprio livre-arbítrio. E aí vocês vão de perguntar, né? De quem que é o karma, se é só do, né, do esportista, né, do pupilo, ou se o mestre tem alguma coisa a ver com isso, né? E se isso não é uma metáfora simplória, meus amigos, porque isso existe muito claramente no ocultismo. Porque os verdadeiros mestres, aqueles que se libertaram da roda de Samsara, eles têm uma enorme reticência em ensinar o que quer que seja, principalmente com relação àqueles poderes, com aquelas possibilidades que cada um de nós tem de realizar a manipulação das energias do universo. Os mestres são muitíssimo ciosos, até inclusive de admitir discípulos. Porque ao admitir discípulos, os mestres começam novamente a se envolver com aquilo que nós chamamos de karma, meus amigos, né? Essa palavra sânscrita maravilhosa que simultaneamente quer dizer ação, mas não pode haver ação sem haver a correspondente reação. Então, se um mestre toma um discípulo em suas mãos e disse que quando esse mestre é verdadeiro, quando ele é um ser desperto, a relação entre mestre e discípulo ela é mais forte, ela é mais intensa do que a relação que existe entre a mãe e o filho. Porque a mãe faz com que o indivíduo nasça aqui na matéria pelas operações que para nós são operações transparentes, invisíveis da natureza, as quais realmente nós não controlamos e as quais nós realmente admiramos devido à maravilhosa precisão e à beleza dos corpos que são gerados de toda a humanidade que está aí viva através desses processos inconscientes que a natureza desenvolve para que se desenvolva o corpo humano. Mas então a mãe traz a pessoa até a matéria, mas o mestre precisa fazer o discípulo nascer, abrir os olhos lá no plano espiritual. Mas para fazer isso, ele precisa ensinar, ele precisa dar técnicas, ele precisa acompanhar a evolução da meditação, da autodescoberta, da autoobservação do discípulo. E ao ensinar, ao dar técnicas, né? ao expor o discípulo com toda a problemática da polaridade, né? Porque tendo esse intuito de fazer o bem, tendo o intuito de se informar, de se melhorar, o indivíduo vai empregando energias, mas ele precisa estar consciente dos potenciais polares com os quais ele está trabalhando, né? Daí que há aquelas frases populares, né? Em que uma delas diz que quanto maior o criminoso, maior o santo, né? Por quê? Porque justamente aquele que estava no mundo do crime, que estava ali, né, aplicando golpes, estava ali trazendo prejuízo, para ser um competente ladrão, uma pessoa que faz o mal, e pelo menos aqueles que são bem-sucedidos são pessoas extremamente inteligentes, meus amigos. E se ele revertesse a polaridade dessa sua, né, malignidade e se voltasse para o lado puro, para o lado espiritual, com certeza os caminhos se abririam com uma certa rapidez para ele, apesar dele ter que resgatar aqueles karmas negativos do que ele tenha tido feito no passado fazendo o mal, né? E da mesma forma, aquelas pessoas que buscam, né, de certa forma, inconscientemente, a espiritualidade, e não estão realmente ao par desse princípio da polaridade, exageram na dose do lado do bem, do lado da caridade, né? E também, como diz aquela famosa frase popular, quando a esmola é muito grande, até o santo desconfia, né? E isso se dá porque o exagero nunca é o ideal, meus amigos, né? Diz que a única coisa exagerada que pode ser admitida é a generosidade, né? Mas acho que nem isso realmente deveria ser tolerado, porque a pessoa cai nos pares de opostos. Então aquele que quer ser bom com tanta intensidade, ele pode provocar situações também negativas a seu redor, por incrível que essa afirmação possa soar aos ouvidos de vocês, meus amigos ouvintes. Mas seguindo aqui, né, o texto do Caibalion, ele nos diz o seguinte: a luz e a obscuridade são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. A escala musical é a mesma coisa. Vibrando o ponto dó, movei-o para cima até que encontrais outra nota dó, e assim por diante. A diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos. A escala de cores é a mesma, pois que as mais elevadas e as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o vermelho inferior. O grande e o pequeno são relativos, assim também o ruído e o silêncio, o duro e o flexível. Tais são também o agudo e o liso. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, com muitos graus entre eles. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal. Uma coisa é menos boa que a coisa mais elevada na escala, mas esta coisa menos boa, por sua vez, é mais boa ou melhor que a coisa imediatamente inferior a ela, e assim por diante, o mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes, né? Irreconciliáveis. Mas aplicamos o princípio de polaridade e supomos que não há coisa de amor absoluto ou de ódio absoluto como distintos um do outro. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Começando num ponto da escala, encontramos mais amor ou menos ódio, conforme subirmos a escala. E mais ódio e menos amor, conforme descermos. Sendo verdade que não há matéria de cujo ponto superior ou inferior possamos admirar. Há graus de amor e de ódio. E há um ponto médio em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer distinção entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrardes uma coisa, encontrareis o seu oposto, os dois polos. E este fato, que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, com as linhas da polarização. Repetindo, e é este fato das polaridades que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, conforme as linhas da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas em outra, mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas, né, ou revertidas. Isto é, podem ter a sua polaridade mudada. Assim, o amor pode ser oeste ou leste, vermelho ou violeta, mas pode tornar-se imediatamente, pode transformar-se, né, e imediatamente se torna em ódio. E do mesmo modo, o ódio pode ser transformado em amor pela mudança da polaridade. A coragem pode ser mudada em medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles. As coisas agudas podem ficar lisas. As coisas frias podem ficar quentes. E assim por diante, a transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos um caso de um homem medroso. Elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem, pode chegar a possuir maior grau de coragem e intrepidez. E de igual modo, um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo, enérgico, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. Realmente é de uma sabedoria profunda todos esses comentários do Caibalion, meus amigos, porque realmente as coisas semelhantes, elas se convertem rapidamente em seus polos. Daí que nós não devemos jamais confiar exatamente nessas extremidades, né? Porque a sabedoria nunca está realmente no extremismo, meus amigos, nunca está no radicalismo, mas sim no ponto do meio, né? Quando nós estávamos lá ontem no nosso seminário de gnose cristã, um dos nossos amigos que estavam lá, com mais idade, se lembrou de que antigamente se ensinava o latim nas escolas, né? Normais, né? Nos primeiros anos do ensino fundamental. E isso já era um fundamento para a interpretação, né, filológica das palavras e do seu significado etimológico mais profundo, né? Daí que, por exemplo, a palavra remédio, né, é aquilo que nós tomamos quando estamos doentes, quer dizer justamente voltar, né, que é o re, ao meio, né? Tomar um remédio quer dizer justamente sair de um extremo, que é o extremo da doença, da inflamação, de todos os problemas de saúde, ou também da catalepsia, da preguiça, da inanição, do desânimo. Ao tomar um remédio também a pessoa pode se animar, pode tomar um outro movimento e ser uma pessoa mais saudável e mais feliz. Mas é importante ter em mente isso, meus amigos, né? É preciso tomar realmente esse remédio, voltar, tornar ao meio sempre que possível, porque a sabedoria está no meio dos dois polos, né? E também ser capaz de transformar um polo no outro, porque nós sabemos que há sentimentos, principalmente pensamentos, extremamente desagradáveis que estão na nossa natureza, que vibram nas nossas auras, mas que nós, se nós aplicarmos a lei da transmutação, nós vamos consegui-lo reverter esses sentimentos, esses pensamentos, no seu oposto, no outro lado da moeda, meus amigos. Então vamos fazer aqui nesse momento, meus amigos, um intervalo para nós molharmos aqui a nossa garganta, e vocês vão ficar com um convite da Loja Esotérica Virtual para vocês se associarem e apoiarem aqui materialmente todo o nosso trabalho e também o programa Lux Esotérica. E relembrando também a vocês, amigos e amigas, que vocês podem nos auxiliar também adquirindo aqui nos nossos sites a coleção Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, o primeiro CD-ROM aí de uma série que vai vir, né? O primeiro de todos que tratou os 26 programas que trataram do livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, esse grande clarividente, o maior ocultista do século XX, e trouxe todos esses estudos sobre as energias, né, invisíveis, que estão à nossa volta, como elas nos influenciam, como nós influenciamos em todos os fenômenos que estão acontecendo de maneira invisível ao nosso redor. Nós precisamos nos proteger, nos conhecer e evoluir. Então vamos ao intervalinho, meus amigos, e voltamos a seguir aqui com o programa Lux Esotérica dessa terça-feira, meus amigos. Até já! E voltamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes, simpatizantes, associados à Loja Esotérica Virtual, nossos amigos visitantes que estão conhecendo pela primeira vez aqui a nossa rádio e acompanhando ao vivo aqui nesta terça-feira o nosso programa. São 21 horas e 38 minutos. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo prestígio de vocês. E relembramos uma vez mais, se você quiser nos auxiliar materialmente aqui, amigos, para a continuidade desse trabalho, vocês podem adquirir aqui conosco a coleção Lux Esotérica, O Lado Oculto das Coisas, o CD-ROM com os 26 programas, 26 aulas sobre o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas. E retornamos, amigos e amigas, ao estudo aqui do Caibalion, esse maravilhoso livro que traz as informações sobre o estudo dos princípios herméticos. E vamos aqui arrematar a leitura desse capítulo décimo do livro Caibalion, que nos diz o seguinte: o estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escolas da ciência mental produzem modificações nos estados mentais dos que empregam os seus ensinos poderá não compreender o princípio que opera estas mudanças. Contudo, quando o princípio de polaridade é compreendido, ele vê que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, uma descida ou subida na mesma escala. O assunto, então, é facilmente compreendido. A mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra, né, que seja inteiramente diferente, mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas. Uma diferença muito importante. Por exemplo, tomando uma analogia do plano físico, é impossível mudar o calor em agudeza, né, em aspereza, o ruído, a altura, etc. Mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma, o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis. Assim também o medo e a coragem. Mas o medo não pode ser mudado em amor, nem a coragem em ódio. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes. Cada classe deles tem dois polos opostos, entre os quais a transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico, os dois polos podem ser classificados como positivo e negativo, respectivamente. Assim, o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo, a atividade para a indolência, e etc. Também pode-se dizer ainda que, aos que não estão familiarizados com o princípio da vibração, o polo positivo parece ser de um grau mais elevado que o polo negativo e dominá-lo imediatamente. A tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Para acrescentar mais alguma coisa à mudança dos polos, dos próprios estados mentais de cada um, pela operação da arte da polarização, o fenômeno da influência mental, nas suas diversas fases, nos mostram que esse princípio pode estender-se até o fenômeno da influência de uma mente sobre a outra, de que muito se tem escrito nos últimos anos. E olha que esse livro é de 1908, né, meus amigos? Até hoje se fala disso, hoje se fala tanto aí na lei da atração, né? Então, em 1908, esse livro aqui já tratava do assunto. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que esses estados mentais são produzidos pela indução de outros, então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração ou a polarização de um certo estado mental pode ser comunicado a outra pessoa. E assim se muda sua polaridade nesta classe de estados mentais. É conforme esse princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa é azul, melancólica e cheia de medo. Um cientista mental adestrando pela sua própria vontade a sua mente a desejada vibração, obtém a desejada polarização no seu próprio caso. Então produz um estado mental semelhante no outro por indução, o resultado sendo que as vibrações são elevadas e a pessoa então fica polarizada no lado positivo da escala em vez, né, em lugar do lado negativo. E o seu medo e outras emoções negativas são transmutadas em coragem e nos estados mentais positivos similares. Um pequeno estudo mostrar-vos-á que estas mudanças mentais são quase todas de conformidade com a linha de polarização, a mudança sendo de grau e não de espécie. O conhecimento da existência desse grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor que os seus próprios estados mentais e o das outras pessoas, né, podem ser alterados, podem ser transmutados. Ele verá que esses estados são todos questão de graus, e vendo assim ele poderá elevar ou abaixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais em vez de ser o seu servo e escravo. E por esse conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e, pelo método apropriado, mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos a todos os estudantes a se familiarizarem com este princípio da polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. Realmente, meus amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, aí realmente nós estamos diante de uma grande chave de prática para o nosso trabalho, para a nossa vida, meus amigos. Porque tudo aquilo que nós comentamos, como nós ficamos perdidos exatamente nos polos, porque nós temos que recordar aquela célebre frase de São Paulo, né, o apóstolo, quando ele menciona que o bem que eu quero, isso eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, isso eu faço. Que é uma exposição bem clara, né, e didática do que é o mundo da polaridade funcionando no ser humano. Provavelmente nós fazemos uma série de atos, né, e atos, né, as ações podem ser físicas, né, podem ser emocionais, que é a emoção, podem ser mentais, que são do nível da mente, e podem ser até espirituais, meus amigos. Existem ações espirituais, mas todas elas dependem exatamente dos polos, né, dessas polaridades. Porque, né, como disse, né, algum matemático famoso, basta simplesmente um ponto de apoio onde você exerce a força contrária e você movimenta qualquer objeto, né? Da mesma forma, nas emoções, se nós estamos nos emocionando ou gerando uma forma, pensamento, forma, sentimento numa direção, essa forma, sentimento, essa nossa vibração de emoções pode se reverter justamente no outro lado da polaridade, né? Daí que é muito chato, é muito crítico que realmente pessoas que se amem, que se gostem, depois de um decaimento de uma relação, né, essas pessoas passem a pensar em se separar e, o pior, transformem aquele outrora amor em ódio. Porque essas pessoas não conseguiram se entender o como a energia que elas põem no relacionamento pode se transmutar de amor em ódio, né? Porque o oposto é mais raro, né, meus amigos? Quando a pessoa odeia a outra, também está dentro do mesmo sistema de polaridades. Essa pessoa poderia reverter esse ódio em amor. E conhecendo muito bem esse sistema de polaridades, né, o Mestre Jesus, que foi o iniciado da fraternidade egípcia, justamente pedia que nós orássemos para os nossos inimigos, né, e que não adiantava, né, que vantagem haveria nós orarmos, nós rezarmos e pedirmos pelos nossos parentes, por aqueles conhecidos ou pelas pessoas que nós gostamos. Porque essas estão exatamente de um lado da polaridade, estão na polaridade do amor. Agora, aquelas pessoas que nós não gostamos, aquelas que são nossas desafetas, ou até aquelas pessoas que nós não conhecemos, mas que nós temos uma aversão, ou aqueles que são criminosos, que são ainda almas jovens e estão por aí pecando, estão errando, estão fazendo desatinos, é para essas pessoas que nós temos que orar com a maior intensidade, inclusive, meus amigos. Porque aí sim nós podemos cortar uma série de problemas que acontecem na nossa vida. Porque, veja bem, as ações nos diversos planos, elas são tomadas cada uma no seu plano. Então, um problema físico pode ser resolvido aqui na matéria. Você pode ir conversar com a pessoa, resolver um problema de uma dívida, ou pedir mais dinheiro emprestado. Você vai, faz um negócio, faz um acordo, fisicamente, verbalmente. Mas e nos outros planos, né? No plano das emoções, é clássico que você possa emitir emoções, inclusive sem a pessoa estar presente e sem a pessoa realmente ter conhecimento. A não ser que ela seja realmente muito sensível, e há muitas pessoas que o são e percebem realmente imediatamente quando há pessoas, né, pensando nela, ou quando as pessoas estão movimentando alguma energia em sua direção, mas a maior parte das pessoas é inconsciente disso. Mas nós podemos emitir boas vibrações para as pessoas que são nossos desafetos, e isso ajuda, meus amigos, isso harmoniza. E o melhor de tudo seria no plano mental, no plano das ideias. Porque se nós não conseguimos conversar com uma pessoa porque ela tromba com a gente, como a gente diz na gíria, porque o nosso santo não bate com aquela pessoa, mas essa pessoa nos traz problemas, essa pessoa nos persegue, essas pessoas ficam marcando a nossa personalidade, ficam filmando e buscando subterfúgios, situações para nos prejudicar, se não houver a possibilidade de conversar tete a tete, né, vis a vis, como se dizia antigamente, né, olho no olho com essa pessoa, você pode conversar com ela no plano mental. Experimente, meus amigos, conversar mentalmente com pessoas às quais vocês têm problemas, com as quais vocês estão desarmonizadas, né, ou desarmonizados. Sentem, fechem os seus olhos e sintonizem a frequência daquela pessoa. Imagine que vocês estão se unindo a elas em pensamento, que vocês estão conversando. Exponha as suas ideias e faça um intenso desejo. Faça votos realmente que aquela pessoa compreenda o seu ponto de vista, que ela lhe deixe em paz, que ela lhe deixe seguir o seu caminho sem maiores interferências. E aí vocês aguardem, né, depois de ter feito isso umas duas ou três vezes, e vocês verifiquem se isso vai dar ou não resultado, né? Eu tenho exemplos na minha vida de ter resolvido grandes problemas com pessoas realmente que eu não tinha condição de bater um papo direto com essas pessoas, mas eu conversei, eu troquei energias mentais intensamente com essas pessoas e as polaridades foram revertidas, meus amigos. Não que essa pessoa tenha se transformado de um inimigo meu em um amigo, né? Mas sim que ela pode ter tomado um outro rumo dentro dessa relação. E essa pessoa pode pelo menos ter deixado a gente em paz, deixado a gente seguir o nosso caminho. Porque o pior de tudo é você ser perseguido, você ser alvo de comentários, alvo de críticas, sempre pelas suas costas, que você só fica sabendo depois, quando o assunto começa a reverberar, começa a escapar pelas, né, pelas frestas das portas. E nós vemos as pessoas cochichando e acabamos concluindo que é sobre nós que elas estão falando. Então, vejam, meus amigos, quem são os seus inimigos, quem são os seus desafetos, e conversem com eles no plano mental. Explique para eles mentalmente qual é o seu ponto de vista e como que ele pode se harmonizar com o pensamento da outra. E se vocês não tiverem realmente ideias para expor para essas pessoas, nem mentalmente, envie as suas melhores vibrações de harmonia, suas melhores vibrações de progresso espiritual. Deseje intensamente que essa pessoa cresça, apareça, se desenvolva e siga realmente o seu caminho sem interferir conosco. Porque esse grande princípio de transmutação da polaridade é realmente sensacional, meus amigos. Nós não precisamos ficar presos nos polos, né? Nem nos polos do planeta, nem nos polos da ação, do sentimento, do pensamento e da intuição. Nós podemos, meus amigos, ser mestres dos polos que acontecem conosco. E toda vez que nós formos agir, vocês pensem bem, porque ao fazer uma ação, você numa certa direção, também vocês estejam certos que nas proximidades vocês estão gerando possibilidades e energias para o polo oposto àquele que vocês estão fazendo. A não ser que vocês consigam atingir aquela sabedoria, aquele ponto de equilíbrio que deve ser realmente objetivo para todos nós e que é o que os mestres gostariam que todos os humanos desenvolvessem, que é, ao invés de ficarmos preocupados com esse mundo dos karmas, né, o mundo das ações, o mundo das reações, nós ficássemos mais preocupados com o mundo do Dharma, né? Dharma, que é uma palavra sânscrita que tem muitos significados, mas sumariamente quer dizer dever, quer dizer ordem, quer dizer lei e muitos outros significados, mas nós precisamos encontrar o nosso Dharma, meus amigos. E uma das definições clássicas de karma que nós gostamos muito é justamente a da doutora Annie Besant, quando ela falou de que quando se está trabalhando um processo, né, você acaba justamente podendo cair em outro, né? Porque se você viaja, né, numa estrada, você pode ir na direção do destino ou pode vir do destino para onde você está, né? O sentido pode ser norte-sul ou sul-norte. Então muda essa direção, né? Mas existe aquela estrada que é de mão dupla, né? Não existe coisas no universo que não sejam de mão dupla, meus amigos. Se lembrem disso, porque Dharma, segundo a definição clássica de Annie Besant, é o passo imediato que nós devemos dar nas nossas vidas para poder continuar a nossa evolução. Ou seja, existe um passo, existe um desenvolvimento, existe algo que nós devemos fazer na vida, que é exatamente aquilo que foi projetado pelo nosso eu superior, pela nossa alma, quando ela desejou retornar aqui para a matéria, vindo direto do final da sua última encarnação. Ou seja, nós estamos aqui para cumprir o nosso Dharma. E o Dharma de cada pessoa é diferente da outra, né? Porque uma pessoa pode ter o Dharma de ser o presidente da República e a outra pode ter o Dharma de ser uma exímia dona de casa ou um microempresário, um empresário, um comerciante, um bancário. Cada um de nós tem um Dharma de sermos artistas, de sermos filósofos, de sermos professores, instrutores, sacerdotes. Cada um precisa encontrar a sua vocação, porque sem seguir esse Dharma, meus amigos, jamais o karma se extinguirá, né? Porque para fazer uma ação sem karma, né, ou seja, fazer uma ação que não traga efeitos nocivos para nós, nós deveríamos conhecer exatamente uma fonte superior para esses atos, para aquilo que nós, para o qual nós estamos agindo. E o grande, o maior entre todos os dharmas é o de ajudar a obra divina, né? De conhecer as ideias de Deus, as ideias divinas, e poder ajudar dentro da sua hierarquia, dos mestres e das religiões e tudo que está ligado a ele, que ele emitisse as suas ideias, as suas opiniões, porque quem vai corporificar essas ideias somos nós, meus amigos. A hierarquia criadora dos homens é a hierarquia criadora dos anjos e suas diversas subdivisões e outros seres cósmicos que estão aqui, aos quais nós sequer imaginamos que eles estão à nossa volta, mas eles estão aqui evoluindo junto com a gente, meus amigos, em outra dimensão, né? Então nós temos que atingir uma maestria, meus amigos. A maestria dos polos, a maestria de saber que dentro do mesmo tema, um polo pode ser transmutado no outro. Daí que nós podemos nos libertar do sofrimento, da depressão, podemos nos libertar da ignorância, do egoísmo, pela aplicação da nossa vontade, da nossa serenidade e de nossa vontade de evoluir. Porque ficar perdido por aí, dando cabeçada nas paredes, né, e fazendo tentativa e erro, meus amigos, é um caminho muito tortuoso, um caminho muito mais longo do que aquele que encontrou no seu Dharma as possibilidades de transcender justamente os pares de opostos, os pares que são descritos aqui nesse capítulo sobre os opostos, né? Sobre a polaridade, que não é simplesmente feminina e masculina, que é um tipo de polaridade que é tratado no Kaibalion dentro do tópico da lei do gênero. Mas todos vocês, meus amigos, são convidados a uma reflexão. Uma reflexão a respeito do que nós fazemos, da nossa evolução, da nossa vida e como nós agimos com relação a esses polos. Porque nós, para seguirmos o caminho certo, para realizar aquele Dharma divino, que é, ao agir, se nós conseguirmos agir a favor do plano divino, cumprindo o Dharma divino, nós então faremos atos sem karmas, e aí nós estaremos no caminho da libertação. Porque tudo aquilo que nós fizermos com relação ao nosso karma, ao nosso Dharma, que traga coisa para nós, que nos prenda à matéria, aos objetos, às pessoas, às instituições, infelizmente isso não é sabedoria, meus amigos. A libertação é um estado interno, um estado subjetivo de se sentir livre, de não se sentir oprimido por nada e por ninguém. Da mesma forma que a riqueza não é exatamente a quantidade de zeros, de números que tem na nossa conta bancária, né? E nem se ela está azul ou se ela está vermelha, mas sim é se nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Porque o homem insatisfeito, ele é um homem pobre, ele é um homem que está sedento, está faminto, né? É um miserável no sentido mais profundo do termo, porque ele fenece dessa paixão, dessa fome de objetos, de experiências, de coisas do mundo. Daí que nós temos que nos desapegar, meus amigos. Temos que seguir o caminho do meio, como ensinou o Buda. Ou temos que seguir o caminho estreito, a porta estreita, seguirmos pelo fio da navalha, voltando ao meio, tomando o remédio, né? Retornar ao meio. Porque no meio é que está a sabedoria, entre os dois polos, meus amigos, entre a alegria, a tristeza, o sofrimento e o prazer, entre o amor e o ódio. Nós precisamos nos posicionar no ponto central dos nossos corações, o ponto a partir do qual nós não podemos errar, e é naquele ponto que nós deveremos colocar o compasso, a ponta do compasso do nosso espírito, para que o círculo que ele traçar espiritualmente possa trazer coisas para nós, mas que nós não nos apeguemos a elas, porque o apego é o maior sofrimento, é a maior ignorância, meus amigos. Então fazemos votos que cada um de vocês reflita sobre essas palavras de sabedoria do Kaibalion e que na filosofia de vida de vocês, que eu sei que cada um está forjando lenta e paulatinamente nas suas mentes, que vocês possam realmente integrar esse domínio das polaridades e como vocês podem transmutar um polo de uma mesma essência, de uma mesma qualidade em outro. Então, agradecemos uma vez mais, amigos, a paciência, a audiência e o prestígio, o apoio de vocês todos, meus amigos. É com satisfação que estamos aqui a serviço da espiritualidade, do crescimento intelectual, moral e transcendental de todos vocês. Agradeço muitíssimo a sua audiência, 54 amigos espalhados por todo o Brasil que estão aqui comigo ao vivo e tantos outros. Obrigado também a você que está nos ouvindo pela internet e a você que está nos ouvindo nas gravações ou no CD-ROM que vai sair com essa série. Muitíssimo obrigado e vamos encerrar esse programa de hoje, meus amigos, fazendo o mantra do ser interno, reconectando mais uma vez a nossa essência espiritual e trazendo uma vez mais o nosso contato com o nosso eu superior e agradecendo essas maravilhosas inspirações, essa santa energia que vem dos mestres de sabedoria, do instrutor do mundo, o querido e maravilhoso o Cristo, instrutor dos anjos e dos homens, e todas as bênçãos que nós temos sido capazes de receber, que nós retransmitimos com vocês efusivamente para que todos caminhem em direção à luz, em direção à paz e em direção à evolução espiritual. Vamos nos interiorizar, procurando relaxar o nosso corpo, respirando lenta e profundamente, sentindo, visualizando aquela chispa divina irradiando no centro dos nossos corações, que ela se expanda cada vez mais, iluminando todo o nosso corpo e todos os seus órgãos, se expandindo pela nossa aura e se transmitindo para todo o universo como uma flor de energias, enviando suas pétalas, seu aroma, todas as suas características em todas as direções. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Então, meus amigos, que assim seja, nos despedimos de vocês nessa terça-feira com o nosso melhor boa noite, desejando a todos um bom descanso e que nós possamos estar aqui de volta na próxima oportunidade com mais uma edição do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica FM, dedicando os nossos estudos desses dias ao estudo do Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Então desejamos a todos vocês uma ótima e maravilhosa noite e selecionamos aí na continuidade do nosso programa uma música da ópera Akhenaton para nós nos embebedarmos na beleza desta ópera que foi composta em homenagem ao faraó Akhenaton, que foi um dos luminares da espiritualidade desse planeta, Então, a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ouvintes, dedico esta música e vai encerrar aqui o nosso programa Lux Esotérica nesta oportunidade. Até o próximo programa, amigos. Até mais. Até o próximo Lux Esotérica aqui na Esotérica FM, onde você encontra música e sabedoria para a sua alma.